segura na quebra. Amarelo na ponta dos dedos, vermelho nos olhos incomoda. Fifi que já foca, bicho é uma amigo. Na manhã ela vai na banguela, flutuando em cima do camelo. Deriva no naipe, na gíria pros coxas, assim elemento suspeito. Response, dom, som, show, rom, tom, de mar no céu azul. Meu Deus do céu, eu vou afinando os pedal pro mal. O arsenal, linda como ela, eu nunca vi igual. Moral, rap, faz a trilha dos crônicos anônimos. Casa dos gnomos, paz pros ânimos. Boys, afora playboy, não cola com nós. Seu cheiro me dá ânsia de vômito. Náusea, pex, só cão de raça. Escaca, destaca, o cheiro da massa sobe da malasa. Se falha, sem fecha e retrata. Oeste, pá, meu lugar lá. Das donas que é homem debocha, dos loucos que é fogo na tocha. É rocha embora os muros de Berlim. Aqui respeito faz valer o direito de ir e vir. Tiro só de coruja de mim. Não vim pra semente, né, fi? Do início até o fim, bagulho é doido por aqui. Quer parar pra ver minha ficha, né? Riscado e preto, saiba bem, nunca pisei nem na porta do chiqueiro. Coiteiro quer ver cabreiro. Assassino mesmo, faia bunda, derrete o gelo. Trava o dedo, mete o louco, sai ligeiro. De louco, escura na quebra, amarelo na ponta dos dedos. Vermelho nos olhos incomoda, vive que já foca, bicho é uma amigo. Na manhã ela vai na banguela, flutuando em cima do camelo. Perifa no naipe, na gíria pros coxas, assim elemento suspeito. De leve na neve, todo tempo é breve, quente. Passa das 11 na oeste, chama que acende a chama, quilombo pivete. Ela passa, disfarça, desfile e é maço. Quinta na sexta de fumaça, que rola na caixa. Vibrações, banda tijolada, né? Viaja essa viagem. No gueto é sem massagem. O que liga essa diva de bob na quina malícia, menina, olha a nave sinistra. Passou nem colou, o céu tocou. Quem ligou, salve nego. House, camisa no bolso da blusa. Back, mal back, vesti na caça da musa. Sente o clima e acusa. Quem abusa, não recusa as medusa. Sem pressa, outra é peça. Cobiçou, no quer dos outros, é na testa. Ideia certa, como alvo na reta. Quem não aguenta que burra. O brilho na cintura, a rua sedutora. Várias pedaladas, sabe? Eu tô em casa, colas perigosas, brasa, roi, roi. Como umas traços, coi da mata, combinada. Sem história sofrida, só pra dizer que causa. Quem é, entende a causa, sabe o que o vacilo causa. Arrasa mesmo, o coco fura mesmo. Preto não corre doido, vejo as crianças, véi, no meio. Se der relampeio, sai da chuva feio. Não cresce, não quer alheio. Sem espernear, vida vadia, não tem freio. De lupa escura na quebra, amarelo na ponta dos dedos. Vermelho nos olhos incomoda, fifi que já foca, bicho é uma amigo. Na manhã ela vai na banguela, flutuando em cima do camelo. Deriva no naipe, na gíria pros coxas, assim elemento suspeito. De lupa escura na quebra, amarelo na ponta dos dedos. Vermelho nos olhos incomoda, fifi que já foca, bicho é uma amigo. Na manhã ela vai na banguela, flutuando em cima do camelo. Deriva no naipe, na gíria pros coxas, assim elemento suspeito.